ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Heleninha Bola, Marlene, Edenilde Fonseca, Dalva de Oliveira, com Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira, presente no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus. Momento da Ouvidoria. Um espaço que dá voz ao público da EBC. Quer começar o dia bem informado? Acesse agenciabrasil.ebc.com.br e fique por dentro das notícias nacionais e internacionais de economia, política, saúde e educação. Lá você encontra informação atualizada e confiável, gratuitamente e sem limite de acessos. Para utilizar o conteúdo, basta apenas citar a fonte. E ao final de cada texto, tem uma barra de manifestações para você deixar a sua opinião. Clique e envie sua mensagem à ouvidoria. Um texto novinho acabou de ser publicado. Vai lá, agenciabrasil.ebc.com.br. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-199966. 971-199966. No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola. Rádio, fonte inesgotável de emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Dezessete horas, um minuto.